Eu falei pra você que eu ia fazer essa discussão. Agora! Falei que eu ia voltar pra você, safatória. Filha da puta, lembra quem apanha, não esquece. Por isso que nem Deus vai ouvir a sua preza. Aí tá larico, fique esperto, age pelo certo. Não é pra todo mundo ter respeito até no inferno. Infelizmente, sua atitude é puro fio. Apenas uma palavra acendeu o estopim. Vadio, de que valeu você ser o tanto pá? O primeiro a voz de morte pra mestre de implorar. Piedade sem maldade, pelo amor, não me mate. Na internet é o rei do gato, no rolê é mob arte. Tá larico, morre feio, seu graça é a lei da rua. Esqueci, você era gambé, vampiro, filha da puta. Tem mó gangue na sua bota, até posso apostar. Entre eu ou você, quem que irá ganhar? Nem o papa, nem o demo vai te livrar da minha ira. A vingança faz sonar e seu crânio tá na minha lista. O plano tá bolado pra matar safado. Guerra declarada pra criar finado. Hey, hey, hey, hey, tio talarico. Hey, hey, hey, hey, tio talarico. O plano tá bolado pra matar safado. Guerra declarada pra criar finado. Cê tá ligado, verme, sai da minha trilha. Judas não se cria perante minha família. De que valeu todo o meu ensinamento? Paga pros meus, só por meu conhecimento. Eu lamento por você cair no conceito. Gangster rap é da rua e não nasceu no apartamento. Das ruas do gueto, truta, eu fiz a minha. Não sou igual você, cuzão, mais um coxinha. Aonde eu vivo, tem que ser real e agressivo. Nunca foi artigo, a ideia e incentivo. Pra mim, foi construtivo, certo e progressivo. Playblad, Playmobil é pra quem nasce em condomínio. Na rima eu confirmo, garanto e afirmo. Pois meu dialeto pra sola é destrutivo. Na roupa nem artigo, ideia é incentivo. Na moral, se eu te trombar, vou assinar um homicídio. O plano tá bolado pra matar safado. Guerra declarada pra criar finado. Hey, hey, hey, hey, tchau talarico. Hey, hey, hey, hey, tchau talarico. O plano tá bolado pra matar safado. Guerra declarada pra criar finado. Hey, hey, hey, hey, tchau talarico. Hey, hey, hey, hey, tchau talarico. Minhas roupas foram dadas, minha alma foi cortada. O coração destroçado e a fúria foi acionada. Muito deixa isso gato, eu já cansei de ser coitado. Fazer no que esse pá, calma, eu vou seguir o relato. Olha a vontade que dá de ouvir a bala cantar. Ver o seu corpo sangrar até o dia clarear. Beber vinho no seu cânion, fazer seu coração na chapa. Se manda se doer aquela vaca que pela mãe foi comprada. Vou dizer que me amava, que por nada me largava. Uma lan house de graça, caralho, cê foi barato. Mas homem gosta de mulher, mulher gosta de dinheiro. A sua porta é fazer seu doutorado no futuro. Ah, na boa, que se dane, caminhada foi passada. Quero ver você olhar cara a cara pra quem falava. Vai dar certo, ela é firme, ela é de boa, ela é da hora. Agora a máscara caiu, vadia mentirosa. O plano tá bolado pra matar safado. Guerra declarada pra criar finado. Hey, hey, hey, hey, tchau talarico. Hey, hey, hey, hey, tchau talarico. O plano tá bolado pra matar safado. Guerra declarada pra criar finado. Hey, hey, hey.